La Calavera. Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca. Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da moda. Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas. Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas. La Calavera. Socadinha. Joga pra trás. joga pra trás, tu costa encosta, tu costa encosta, tu costa encosta, tu joga pra trás, tu costa encosta, tu costa no baile, te sarra piroca, tu joga pra trás. Time.